sempre pensei que você fosse mais feliz. Me enganei, a lágrima que você chorou, eu já chorei muito mais. Podemos dar os braços, nós fomos dois palhaços no teatro da vida. E o nome da peça saiu de cartaz antes da despedida, porque o povo vaiou, eu não fui bom ator, não me deram guarida, não. Não, não, não, não, não. Você se casou e teve igreja enfeitada. Pensei, sorrisos, abraços, nome de mulher casada. Você escolheu seu namorado e foi uma cruz na sua estrada. Seu amor deu em nada. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia. Seu caminho só tem flores, não tem mais espinhos. Hoje você chora de alegria, tem mais liberdade. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender,

O Zé Kett, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Nasceu no dia 6 de outubro de 21. E foi até uma notícia bastante curiosa aqui pra nós, que ele morreu agora em 99, né? A gente já era vivo e 99 tá aí, há 11 anos atrás. E dia 14 de novembro, assim. E ele realmente tem toda a história dele dentro da Portela. Ele chegou a compor vários sambas, enredo dentro da Portela. E foi onde ele aprendeu, provavelmente, e se descobriu como um sambista, né? Mas conta aquela história lá, aquele caos que você estava me falando. Então, vou contar. Existe um programa ensaio da TV Cultura, que é um ensaio da galera que cantou e compôs muito na época da ditadura. Então, você tem lá o Caetano Veloso, você tem o Zé Kett, você tem o Gilberto Gil. E o Zé Kett tem 4 minutos de fala, assim, e ele fala sobre a música opinião, né? Que a música opinião, ela foi, deu nome a um teatro no Rio de Janeiro. E esse teatro, Esse teatro era um teatro era mantido e produzido pelos Centros de Cultura Popular e por uma galera da Uni. A Uni fazia filme, né? A Uni fazia algumas coisas muito interessantes. E a produção de cultura, então, foi levada até ao povo, né? O povo podia falar da sua realidade, que é o que o Zé Kett está falando, né? As histórias que ele conta da moça que morreu porque não conseguiu ser atendida por um médico, né? E aquele sentimento que ele exterioriza quando ele fala: a gente morre sem querer morrer aqui, né? É isso que esses centros de cultura popular estavam propondo trazer a nós, né? E é isso que a gente precisa voltar a buscar hoje em dia, quando a gente traz um Veneno H2 aqui pro palquinho, né? E tenta produzir cultura hoje em dia também, né? Mas é isso, é a história um pouco. Vamos continuar aí? Agora a próxima vai ser Madrugada, do Zé Kett. É 96.1, Rádio Livre Capivara, Samba da Terra. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. A mulher só vive a reclamar. Eu não tenho hora pra chegar. Sou boêmio, tenho que beber. Nunca estou em casa pra jantar. Ela diz que qualquer dia vou morrer. Sou da noite, a noite é toda minha. Tenho compromisso com a lua. Minha vida é andar na rua, a cantar para os amigos meus, na esquina ou no botequim. Até Deus Nosso Senhor lembrar de mim. Madrugada é a minha companheira. Amanhece, eu estou na brincadeira. Vou pra casa, vou dormir, vou descansar. A noite chega, me pede pra voltar. Madrugada é a minha companheira. Amanhece, eu estou na brincadeira. Vou pra casa, vou dormir, vou descansar. A noite chega, me pede pra voltar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

As tábuas do chão rangeram e os tapetes suspiraram sobre o peso daquela gente rude, inesperada multidão. Eram muitos. Os velhos proprietários, estupefatos, seguraram suas xícaras de porcelana no ar, paralisados no meio do gesto. O chá de melissa esfriou, impotente. O povo percorreu os cômodos, fora a despensa e algumas garrafas de vinho, nada foi saqueado. Os bibelôs de louça, os quadros de frutas, as toalhinhas de renda, o piano virgem, apenas sentaram, assim, naturalmente. E não fosse a quantidade exagerada, eram muitos. Poderíamos dizer que se ocuparam de cotidianos afazeres sobre o olhar incrédulo dos proprietários. Alguns leram com seus pés sobre o veludo do sofá. Outros conversaram alto num estranho dialeto. Jogaram cartas, cantaram, plantaram as terras inférteis, lavaram a louça e consertaram a velha escada. Os casais procuravam os quartos, as camas e os lençóis limpos. De lá se ouviu suspiros e gemidos que os proprietários não ouviam há muito tempo. Pobre não é um, pobre é mais de dois, muito mais de três, e vai por aí. E vejam só, Deus dando a paisagem, metade do céu já é dele. Deus dando a paisagem, metade do céu já é dele. Pobre nunca teve posto, a tristeza é a sua cicatriz. Repare bem que só de vez em quando pobre é feliz. Ai, tanto desgosto, ai, tanto desgosto. Assim a vida vale a pena não, mas é explicar a situação, dizer pra ele que pobre não é um, pobre é mais de cem, muito mais de mil, mais de um milhão. E vejam só, Deus dando a paisagem, o resto é só pobre nunca teve posto, a tristeza é a sua cicatriz. Repare bem que só de vez em quando pobre é feliz. Ai, tanto desgosto, ai, tanto desgosto. Assim a vida vale a pena não, mas é explicar a situação, dizer pra ele. Pobre não é um, pobre é mais de cem, muito mais de mil, mais de um milhão. E vejam só, Deus dando a paisagem, o resto é só temporada. Penetra no meu canto, vem pra enxugar meu pranto, que é só saudade. Ouça bem que lá fora estão cantando. Meu povo canta pra desabafar. Escute o que ele vai contar. Não vê que o Moro quer dizer sua verdade em sambas e canções pela cidade. Seus violões não podem mais, querem cantar. Carnaval que tem tanta alegria, com as escolas cheias de poesia. São formas de poder cantar, são formas de poder dizer pra esta cidade que a tristeza que o morro tem, a gente esquece e se desfaz. Nos carnavais a gente esquece e se desfaz. Nos carnavais. A nega mandou fazer um tal de vestido tubinho e mandou pintar a óleo. Ai, meu Deus do céu, uma flor na altura da barriga. Eu não gostei, quis briga, quis briga. Dessa moda eu não gosto, eu já disse que não quero. E pra ser muito sincero, vou dizer uma verdade. É que os homens de hoje em dia levam tudo pra maldade. Vão olhar pra flor da nega e a flor vai virar saudade. A nega mandou fazer um tal de vestido tubinho e mandou pintar a óleo. Ai, meu Deus do céu, uma flor na altura da barriga. Eu não gostei, quis briga, quis briga. Dessa moda eu não gosto, eu já disse que não quero. E pra ser muito sincero, vou dizer uma verdade. É que os homens de hoje em dia levam tudo pra maldade. Vão olhar pra flor da nega e a flor vai virar saudade. Eu não gostei, quis briga, quis briga. Dessa moda eu não gosto, eu já disse que não quero. E pra ser muito sincero, vou dizer uma verdade. É que os homens de hoje em dia levam tudo pra maldade. Vão olhar pra flor da nega e a flor vai virar saudade. Sorri a todo momento, o morro sorri, mas chora por dentro. Quem vê o morro sorrindo pensa que ele é feliz. Coitado, o morro tem sede, o morro tem fome, o morro sou eu. O favelado, o morro sou eu. O favelado, o morro sorri a todo momento. O morro sorri, mas chora por dentro. Quem vê o morro sorrindo pensa que ele é feliz. Coitado, o morro tem sede, O morro tem fome, o morro sou eu, o favelado. O morro sou eu, o favelado. Rádio Livre Capivara. Você, muito agradecido aí pra quem tá ouvindo a gente. É. E agora a gente vai falar sobre um conjunto que existiu há muito tempo atrás, em 1962, chamado A Voz do Morro, né? E aí o Massacration sabe quais eram os cantores e compositores que pertenciam a esse grupo. Conta pra nós, hein? É, então, esse A Voz do Morro é um conjunto que acabou gerando três discos, né? Que é a nata mesmo do samba carioca. Provavelmente pessoas ligadas a... Quer dizer, pessoas ligadas a Portela e outros, talvez outros grupos carnavalescos também. E outras comunidades. E nesse maravilhoso som, procurem A Voz do Morro. Ele conta com alguns grandes nomes do samba, que é o Zequete, Elton Medeiros, Paulinho da Viola, Nascarzinho do Salgueiro, Jair do Cavaquinho, José da Cruz, Oscar do Bilate e Nelson Sargento também. Outro. Todos eles têm todos os seus trabalhos, mas dentre eles, por exemplo, Paulinho da Viola, que ficou super famoso, até o Nelson Sargento, que também tem vários sambas muito famosos. Jair do Cavaquinho, entre muitos outros, assim, e vale muito a pena dar uma olhada. A Voz do Morro, são três álbuns, e A Voz do Morro também é uma música, né? É uma música, A Voz do Morro é uma música também do Zequete, né? E a gente vai tocar ela agora? É... Vai, acho que vocês lembram aquela... Fala assim, eu sou samba. Você lembra dessa, Moça Verde? É uma música muito bonita também. Tamo tentando achar aqui. Vamos aumentar um pouquinho o BG pra vocês curtirem. Tá bom, vamos tocar mais uma. Então daqui a pouco a gente toca A Voz do Morro também, que é uma belíssima música. Só anunciando, a gente tocou Zequete, essas últimas quatro músicas. Esse bloco foi Cicatriz, Queixa, Vestido Tubinho e Favelado, que é uma música muito boa. Fiquem agora com o poema The Boutique. Esse poema nasceu dentro de um botequim, e lá na vila só ficava bom samba assim. De um bate-papo entre amigos, de uma dor qualquer, alguém improvisava um verso de mulher. Eu, um poeta, num boteco com um violão, batida de limão vira canção, e as estrelas vêm beijar o nosso chão. Sou um poeta, fiz a minha improvisação. A lua me traiu, não quero ela mais, não. Não vem me ver, já não quer mais me acompanhar. Deixou de ser boêmia, mandei ela andar. Esse poema nasceu dentro de um botequim, e lá na vila só ficava bom samba assim. De um bate-papo entre amigos, de uma dor qualquer, alguém improvisava um verso de mulher. Eu, um poeta, num boteco com um violão, batida de limão vira canção, e as estrelas vêm beijar o nosso chão, e as estrelas vêm beijar o nosso chão, e as estrelas vêm beijar. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, vem olhar a nossa gente, defender a nossa raça. Reza, reza, reza sim, que é pra bem, pra melhorar. Reza, reza, reza sim, que é pra não piorar. Reza, reza, reza, ao pé da cruz de Deus Nosso Senhor. Reza, reza, reza, e a fé e o amor destroem a dor. Reza o padre na igreja, reza a freira no hospital, reza o povo pelas ruas, só para se livrar do mal eu rezo, rezo, rezo, rezo a prece da esperança, para não ver o mundo se matar, os homens não se entendem mais. Reza criança, reza mulher, ando, ando, ando, ando, ando, pedindo paz. Capivara também. Pequenino problema técnico, mas enquanto isso, vou passar a bola aqui pro Russo enquanto tentamos restabelecer o nosso querido micro. Tenta dedicado ao. Agora vou outro amor de mãe aqui. Mas. Ah, achei um bom aqui, ó. Os trabalhadores perderem a paciência, Hétero. O que, que vai acontecer? Vamos? Vamos lá. Quer contar? Comerão, comerão, comerão, comerão, três ao dia. E passearão de. Não a concorrência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Ter um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência quando os trabalhadores perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger os tejeros prepotentes quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e os namorados farão amor não mercantil. É a fome que vai virar indecência quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não sapiência, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, pinça, nem para valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, valor, sem troca. Serão, serão, serão, serão, serão, serão, serão, serão, serão, serão, serão, serão, terão, terão, terão, o termo perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, por pura obsolescência, a filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. Mauro Luiz, metamorfoses da nossa querida expressão popular aqui. Probleminha aqui. Vamos tentar achar um disco pra Vitrola, enquanto isso. Quem sabe faz ao vivo, é nóis. Tá difícil, né? Mas é isso aí. 96.1 Rádio Livre Capivara, você ouve a gente também pela internet, através do site www.radiocapivara.blogspot.com. Bom, isso. Recuperando as nossas energias e aí, Rádio Livre Capivara 96. Se você quiser me dar aquele beijo ao qual eu faço jus, espero você entrar, acender e apagar a luz, abrir a janela e me dizer boa noite, Zé. Até amanhã, se Deus quiser, tá tudo legal. Fica mais um pouco. Quer me dar aquele beijo ao qual eu faço jus, espero você entrar, acender e apagar a luz, abrir a janela e me dizer boa noite, Zé. Até amanhã, se Deus quiser, tá tudo legal. 96.1 Rádio Livre Capivara, reestruturando as condições materiais para o funcionamento. Bom, vamos colocar agora um Paulinho da Viola, depois tentar achar a do Zequete que a gente prometeu, pra finalizar aqui o programa. E com vocês agora a Jangadeira da Portela, Paulinho da... Jaqueira da Portela, nunca ouvi, vamos lá. Paulinho da Viola. Quem é que não se lembra da jaqueira, da jaqueira da Portela, velha jaqueira amiga e companheira? Eu sinto saudades dela, guardei algumas folhas pra recordação, ninguém fez mais, eu fiz a minha na hora do seu sacrifício, eu penei. Ninguém me viu chorar, mas juro que chorei. Acompanhou as nossas glórias, nossas vitórias em idos carnavais. Eu quero morrer sambando a

dizer que não sinto. Por isso nem me passou devolver aquele beijo gelado no meu rosto, sua mensagem de adeus e que deu para compreender. Rádio Livre Capivara 96,1 FM, vocês sintonizados em 96,1 onda pela web. Estamos aqui no programa Samba da Terra com Massacration e Russo. Agora, acabamos de tocar algumas músicas do Paulinho da Viola, relembrando a voz do Morro. Essa última foi Mensagem de Deus e a anterior foi Jaqueira da Portela. Gostaria também de avisar os ouvintes que nós usamos como som de fundo, o famoso BG. Tocamos várias músicas do Cartola, como por exemplo Disfarce Chora, As Rosas Não Falam. Também tocamos Adoniran Barbosa com o BG, assim, de improviso. E agora, como prometido, e já finalizando esse seu programa de samba pela Rádio Capivara, vamos tocar a voz do Morro, Zé Cat, né, Russo? Vamos lá, uma boa música para finalizar aqui esse belo dia. Gostei muito. Mandar um beijo para todo mundo. E é nóis, a Voz do Morro 96.1, Rádio Livre Capivara. Continue sintonizados. Programação 24 horas. Eu sou o samba. Rádio Livre Capivara, Russo na área. Problemas técnicos aqui, mas é nóis. Semana que vem, sexta-feira, meio-dia e dez, Samba da Terra novamente, com muita macumba pra vocês aqui. É isso aí, agora, lembrando que semana que vem nós faremos um programa especialíssimo, falando sobre as crenças, crendices, folclore e coisas da terra, coisas do Brasil e principalmente os valores que elas possuem hoje em dia. É isso aí, programa muito especial, se preparem, sexta-feira que vem. É isso aí, Samba da Terra, Rádio Livre Capivara 96,1. Com a vai, vai, vai, não vai, vai ver, já foi, ai, ai.